Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Fala aí, Marcão, boa tarde. Boa tarde, querido, tudo bem? Ai, bom, tá melhorando agora, né? Já não choveu, não caiu pois muita é. Água. O clima tá bonzinho aqui também. Tá? Tá. Só tava te escutar, tá? Só tá difícil aceitar os endereços, as portas erradas que o ceifador aqui ele anda batendo, né? Poxa, na boa, a gente já conversou até em outros programas sobre essa pessoa, né? A gente conversou meio en passant com o Enfoque, sim. No caso, nesses casos específicos, que era o Rat Pack, né? Que era o grupo do Sinatra, sim. Né? Sim, sim. Mas, poxa, o Joseph Levitt, ou mais conhecido como Jerry Lewis, ter falecido, né? Ele não era do Rat Pack, mas ele, diríamos assim, era quase que um satélite ali, por causa da amizade dele, obviamente, com o Sinatra, né? E ele é daquela geração, e obviamente com o Dean Martin. Então, eu não sei se fosse fã dele ou não. Muito. Tá. Eu não sei porque eu achava que não era fã, mas, nossa, bastante complicado. A gente conversou em outro programa, né, não muito tempo, sobre Bud Spencer, que se foi, né, da dupla do Terence Hill, né, chamada no Brasil dupla Trinity, né, o Roger Moore faleceu, né, e agora o Joseph Levitt, né, o Jerry Lewis, na minha opinião, depende, sei lá, um dos três maiores cômicos do século. Também acho. Dos últimos 120 anos, certamente. Eu também acho. E, sei lá, um ator excepcional, tanto em papéis dramáticos como em, né, comédias que ele não só estrelou, mas algumas também ele dirigiu, produziu várias também. Um gênio completo, assim, e realmente é complicado. A gente conversou um pouco sobre isso no programa quando faleceu o Roger Moore, né? Aquele lance de que a gente estava conversando ao vivo, falando sobre pessoas que a gente não conheceu pessoalmente, mas que foram quase como se fossem parentes, né? Que faziam parte da, né, nossa vida. Do crescimento da gente, né? Quer dizer, eu não consigo separar a minha infância de sessões na TV, vendo filmes do Elvis Presley, que, por sinal, quando ele faleceu era pequenininho, mas eu me lembro que eu chorei, de filmes do Jerry Lewis, né? E também filmes da dupla Terence Hill e Bud Spencer, né? Então, quer dizer, muito triste mesmo, e pelo menos fico feliz, assim, de saber como ele era amado, porque eu tenho lido muita coisa nos últimos dias, e até muitos americanos que não era muito chique nos últimos anos falar que gostava do Jerry Lewis, né? Até porque ele era idolatrado na França e os americanos têm implicância com os franceses, mas é incrível como tem comediantes revelando como gostavam dele, né? Kevin Pollak, que também é ator dramático, o Jim Carrey, obviamente, quer dizer, o Eddie Murphy era muito, o diretor de cinema Martin Scorsese, quer dizer, é muito, muito triste mesmo, mas ele estava já adoentado há um tempo e, sei lá, fica aqui a nossa pequena homenagem, né, do ato, acho que o filme mais reprisado da Sessão da Tarde, acho que era Bancando a Maceca. Exatamente. Rock by Baby, que é maravilhoso. Verdade. O meu favorito era o The Orderly Disorderly, que era o Bagunceiro Arrumadinho. Eu lembro disso. Você lembra, né, que ele trabalhava num hospital. Lembro. Isso. Engraçadíssimo. Então, sei lá, obrigado pelo espaço aí pra gente poder pelo menos falar um pouquinho disso, né? Não, e no fim do programa eu vou tocar uma música pra você chorar. O seu entrevistado está no ar. Isso, sacaneia pra variar. O seu entrevistado está no ar. Tá bom. Ah, o entrevistado tá. O entrevistado de hoje, gente, é o Petrus Pires. Ele é baiano, ele realizou filmes publicitários em diversas produtoras no Brasil e em Angola, como diretor de fotografia. E em 2006 ele reabriu a Iglu Filmes, que foi a primeira produtora de cinema da Bahia. É responsável por aquele filme clássico, Barra Vento, que o Glauber Rocha fez depois de iniciado pelo Luiz Paulino dos Santos. A produtora, essa Iglu Filmes, tem hoje a missão de restaurar, preservar e difundir a obra do cineasta Roberto Pires, falecido, que é pai do nosso entrevistado. A Iglu Filmes já restaurou e preservou 4 filmes de longa-metragem. Redenção, que foi o filme que lançou para o Brasil, nas telas, o talento do grande Geraldo Del Rey. Também o filme A Grande Feira, o Antônio Sampaio, o Antônio Pitanga, tocar no Asfalto, que é um thriller maravilhoso, com a Gilda Ribeiro em papel dramático, Abrigo Nuclear, que é sobre os perigos da energia atômica, o filme até que resultou numa intimação do Serviço Nacional de Informação, era um filme que teve participação especial da Norma Bengel e protagonizado pela Conceição Senna e escrito pelo grande Orlando Senna. Tive a honra de conhecer a Conceição e o Orlando Senna em Cuba. E também eles estão tentando restaurar e preservar 10 curtas-metragens do cineasta Alexandre Robato. O pai dele, né, o Roberto Pires, o pai do nosso entrevistado, nasceu na Bahia, em Salvador, em 1934, faleceu em 2001. Ele era um artesão do cinema, a ponto de criar, na ótica do pai, com a ajuda da ótica do pai dele, o Igloscope, que já que o Brasil não tinha a lente CinemaScope, ele fez a versão brasileira dessa lente. Ou seja, era também inventor. O Petrus Pires, que a gente vai estar nos escutando e daqui a pouco vai entrar, como diretor de fotografia, ele iluminou o filme O Homem Mais Insuportável do Mundo, do João Caçapava. É para mim. Retratos Brasileiros, é pra mim. André Luiz de Oliveira. É para mim. Então, esse... queria dar as boas-vindas para o Petrus. Tudo bem, Petrus? Tudo bem. Tudo bem. Na Bahia está fazendo frio, viu? É mesmo? Quantos graus está fazendo aí? Ah, deve estar fazendo uns 20. Ah, então, quer dizer, o pessoal então está se sentindo numa geladeira, correto? É, pois é. Bom, todo mundo agasalhado. Ô Pedro, aqui em São José dos Campos, 20 graus, a gente está de camiseta regata e shorts, viu? Ai, ai. Bem-vindo, tá? E obrigado pela tua atenção chegando aqui no nosso espaço, tá bom? Não, ótimo, tranquilo. Eu queria ver contigo assim, como é que, quer dizer, quando teu pai faleceu, tu tinha mais ou menos uns 15 anos, correto? Não, eu tinha 19 anos. Meu pai faleceu, na verdade, 2 dias antes do meu aniversário do 20º ano, né? Eu tinha 19 anos. Tá, daí tu tinha 18 anos, então? É, 18 anos, 19. Eu tinha calculado ali, estava chutando assim, os seus 15. E me diz uma coisa, teria alguma chance do Petrus Pires não ter se tornado cineasta? Eu estou fazendo uma pergunta sempre porque me parece que foi criado nesse meio, né? Mas assim, teria alguma chance? E se tu não tivesse sido cineasta, o que que teria decidido fazer como carreira? Pode falar um pouco disso? Bem, eu teria chance, porque meu pai teve 10 filhos, né? E eu fui o único que segui na área de audiovisual, de cinema. Ou seja, mas tu tem irmãos que trabalharam como ator, correto? Como atores. É, assim, no, na época do Abrigo Nuclear, foi 80, familiar e de amigos, né? Uhum. E aí meus irmãos trabalharam no filme por imposição do meu pai, né? Não tinha ator, não tinha como pagar ator. Entendi. E aí foram meus irmãos, foram atores, o César, o Rony... atores, e todos os amigos da família foram atores também. Uhum. Sarso Alano, as pessoas que não têm relação nenhuma com cinema e não fizeram mais nada. Ah, tá. É. E consegue te lembrar qual... e se não fosse cineasta, tu tens ideia de que área tu teria? Na verdade é o seguinte, eu quando meu pai faleceu em 2001, eu era um adolescente, eu... não tinha uma ideia do que iria fazer da vida, né? Quer dizer, eu vivia ainda na onda baiana de carnaval, festa. E quando meu pai faleceu em 2001, houve, naturalmente, uma comoção para consumir os filmes do meu pai. Uhum. E eu vou te falar que em 2000 eu não tinha assistido todos os filmes dele. E na tentativa de vender os filmes para o Canal Brasil, na época, a gente descobriu que os filmes não poderiam ser copiados, telecinados, porque estavam muito velhos. Ah. E aí isso apareceu uma demanda de procurar os filmes, tentar preservar. E aí que eu comecei a me envolver no audiovisual, né? Ah, assim, tá. Foi meio que forma. Como uma imposição da família. Eu tava com 20 anos, não fazia nada da vida, né? Uhum. Aí eu acabei assumindo essa responsabilidade de procurar os filmes que estavam espalhados pelo Brasil. Redenção tinha perdido... O crime do Sacopan também tá perdido até hoje, até. E eu comecei a pesquisar meios de preservação e difusão e tal. E aí a gente assumiu isso em 2001. Em 2006, houve a necessidade de abrir um CNPJ para tocar esse projeto. E outros, né, que surgiam... Em 2006? Em 2006, é. Uhum. 5 anos depois foi quando eu reabri a Iglu Filmes, que era a empresa do meu pai, uhum. E para tocar esse projeto de preservação e restauro do audiovisual. E o audiovisual encanta, né? O cinema encanta. Uhum. Uhum. E eu fui mordido por essa mosca azul do cinema e não larguei mais o audiovisual. Uhum. Fala um pouquinho do Instituto Roberto Pires, que é encabeçado por ti, assim. Como é que, ou pelo menos conta um episódio dessa busca por cópias de filmes do teu pai, assim, esse processo de restauração, eu acho tão interessante isso, né, esse resgate à memória, já que o Brasil, acho que não é por nada que é considerado, chamado por muitos como um país sem memória, como é que é essa luta, assim, quixotesca para tu recuperar filmes? Fala um pouco disso pra gente, pode ser? Claro, em 2002, de fato, quando eu comecei a procurar o filme, a preservação audiovisual era muito, muito precária no Brasil, quer dizer, totalmente. A gente só tinha, como até hoje só tem, a Cinemateca Brasileira, que tem condições de preservar, né, uhum, de salvaguardar uhum. cópias. Uhum. Os arquivos regionais, aqui na Bahia a gente tem a Dimas, é muito precário, ou seja, não é acondicionado de maneira certa, correta, uhum. As películas, elas vão se deteriorando. São quase depósitos de filmes, né, na verdade, né? São depósitos que uhum. não têm condições técnicas para claro. Guardar filmes, né? Uhum. Uhum. Uhum. E quando a gente começou a fazer o apanhado dos filmes, tinha filmes que estavam na antiga Labocine, no Rio de Janeiro. Uhum. Tinha filmes na Cinemateca do Man, que na época ia fechar e tudo. E a gente acabou não fechando, Hernani Hefner conseguiu reverter a situação e tal. Uhum. A gente decidiu pegar tudo que a gente achou de todos os filmes e estava guardado na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, para a gente fazer uma análise de como estava cada filme, né? Uhum. Uhum. Foi aí que a gente descobriu que tinha filmes como Tocar no Asfalto, que não conseguia ser copiado, a película ela partia na mão. A gente teve que fazer um trabalho de Frankenstein, né? A gente pegou, tinha 5 cópias do Tocar, a gente teve que selecionar partes, as melhores partes de cada 5 cópias, uau. Formar numa película só, uau. Escanear o filme em 4K, trabalhar digitalmente, depois fazer um contratipo em 35 e gerar um novo 35. Entendi. A película 35mm é a melhor maneira de você preservar uma obra audiovisual, uhum, né? Uhum, quer uhum. dizer, tem filmes que tem 100 anos, que ainda existem, né? Uhum, as fitas uhum. magnéticas novas, né, que já nem se usa mais, uhum. não aguenta 5 anos. E hoje que é pior, que hoje as mídias são digitais, são suportes, cartão de memória, HD, isso para perder, para quebrar, é muito mais fácil. Uhum, ou seja, uhum. a gente tem um problema de memória audiovisual, mas a gente tem um problema maior de memória visual dos anos 80 para cá. Mas é mesmo, né? Você acha se você imaginar um filme que foi rodado em Betacam em 1990, você não vai conseguir ver. Um filme rodado em 35mm em 1960, você ainda consegue assistir. Entendi. Mas, ô Petros, você acha que o... Desculpe, é João Alckmin, mas já estou me metendo na conversa. Você acha que o Brasil tem memória? Eu sempre discuto isso com o Marco Antônio. Se eu quero um show de 1970 dos Estados Unidos, eu tenho... com uma qualidade excepcional. Se eu quiser uma parte da novela Beto Rockefeller, eu só tenho fragmentos. O Brasil tem memória, Petros? Rapaz, a memória do Brasil é muito seletiva, né? É verdade. É muito seletiva. A gente tem as obras do Albert Rocha todas preservadas, que é uma maravilha. Mas a gente tem outros cineastas que não tem... Álvaro Guimarães, que é um cineasta baiano, uhum. que produziu um filme chamado Caveira My Friend. Ele não tinha filho, ele faleceu e a gente ia perder a obra dele. A gente ia perder o filme Caveira My Friend. Por sorte, ele era padrinho do meu irmão. E aí eu consegui achar uma cópia e resgatar na Cinemateca, a gente fazia uma nova cópia, né? Assim, se você quiser ter acesso a grandes obras do Brasil, as obras de Joaquim Pedro de Andrade, Nelson Pereira, você vai ter. Mas se você pensar numa coisa que não seja tão pop, sabe, você não vai ter, você não consegue ter. Provavelmente os meus filmes, as pessoas não vão ter acesso, como tem acesso aos filmes do meu pai. Entendi. Não, e isso é estranho até porque o Roberto Pires, para quem não está conectando com o nome, foi, tipo assim, o cabeça do movimento baiano de cinema, né? Ou seja, o braço baiano do cinema novo, né? Junto com o Cacá Diegues, com o Orlando Senna, né? Com o próprio Glauber. Então, por que que tu achas que... os filmes dele que foram extremamente elogiados, como Tocaia, A Grande Feira, né? Por que que esses filmes de repente caíram no esquecimento do pessoal de Preservação? Então, porque são filmes icônicos do cinema nacional, por isso que eu tô perguntando. Quando a necessidade de preservação dos filmes do meu pai aconteceu por acaso do falecimento dele. Uhum. Não se discutia preservação e restauração de filmes no Brasil. Quer dizer, tinha cinemateca que guardava filmes que apresentava lá. Eu chegava com o filme e guardava. Uhum. Você não tinha uma política nacional, como até hoje não tem, de preservação de memória audiovisual. Você vai nos acervos, não tem essa política. A preservação audiovisual do cinema, ela é feita única e exclusivamente pela família do interessado, né? Quer dizer, entendi. A família própria de Glauber que preservou a obra dele. Uhum. Se não fosse Paloma e Dona Lúcia, a gente não ia ter mais o filme de Glauber. Quer dizer, é claro que quando aparece a família, Alice de Andrade, a filha de Joaquim Pedro, querendo restaurar a obra do pai, os órgãos governamentais, né, apoiam. Foi o meu caso. Eu tive um apoio da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, que era na época de Márcio Meirelles. Uhum. Se ele não tivesse naquele momento, naquele local, a gente ia ter perdido Redenção, por exemplo. É mesmo? É, porque não os gestores, às vezes, não têm a sensibilidade. Sim. O Márcio Meirelles, o diretor de teatro, uhum, que escreveu O Paió, quando ele assumiu a Secretaria de Cultura, ele já sabia do meu projeto. Ele me chamou na sala dele e falou: a gente precisa preservar essa memória do cinema baiano. Uhum. E aí a gente conseguiu dar o primeiro passo de preservação. Tá, porque o Redenção é de... acho que foi filmado em 58, né? É, o filme foi lançado em 58. Ele foi filmado entre 56 e 58, né? Ah, tá. Dois, três anos, longos anos de produção do filme, que uhum, eram filmes... só rodava final de semana e tal, muito, uhum, muito problema pra fazer os filmes. Uhum. Fazer o filme. E foi o filme seminal, né? Assim, seminal. Cinema baiano. Sim. Cinema novo, né? Foi a partir do Redenção que Glauber, uhum, se aproxima do meu pai pra produzir o Barra Vento, que eles não eram amigos. Foi através do teu pai que ele descobriu o Geraldo Del Rey, por sinal. Quer dizer, o Geraldo Del Rey, nessa época, ele já tinha rodado... Geraldo Del Rey era estudante da Escola de Teatro da Bahia. Uhum, e ele tinha feito um filme antes chamado Bahia de Todos os Santos, de Trigueirinho, uhum, Neto. Uhum. E aí ele trabalhava numa loja de roupa aqui em Salvador, no centro da cidade, chamado Titã. E era o cara mais bonito da região. Sim, o apelido dele era Alain Delon Baiano. É, não, ele parecia o Tony Curtis. Ele ficava na frente do Cine Tamoio quando passava o filme de Tony Curtis, e com aquele cabelo maracanã, né, aquele cabelo pra trás e tal, as pessoas achavam que era Tony Curtis. Ele ficava na porta do cinema com a roupa, né, e tal. Eu até avisei, tem um amigo meu no Face, o Fabiano Del Rey, que é filho dele, tem uma apresentadora gaúcha, famosíssima aqui no Rio Grande do Sul, Tânia Carvalho, que foi esposa do Geraldo Del Rey, e o filho dos dois foi colega de aula até da minha irmã. E até avisei ele logo antes de começar o programa sobre a entrevista que ia rodar, que ia rolar. Pô, inclusive pede para eles entrarem em contato comigo, que dentro do projeto de restauro, sim, a gente conseguiu produzir 12 mil DVDs dos filmes restaurados. E Geraldo Del Rey participou de todos, quer dizer, não participou do Abrigo Nuclear, mas ele estava, uhum, escalado para ser o ator principal do Abrigo Nuclear. Ah, é? Ah, é? É, mas é por conta de contrato e tal, de... Sim. Como o Abrigo Nuclear foi rodado ao longo de 2 anos, uhum, ele não podia se comprometer com meu pai Entendi. Pra ser o ator principal do filme. E acabou sim, meu pai. Eu farei isso, querido. Farei isso, assim, pedirei pra ele falar contigo. Até daqui a pouco, sei lá, daqui a pouco, né, estou chutando aqui, mas daqui a pouco querer fazer um extra, alguma coisa, né? Eu acho que esse tipo de depoimento até, ele podendo falar, apesar de que ele era muito novo, quer dizer, no caso, ele nasceu em 67, o Fabiano Del Rey, então no caso. Mas assim, ele, obviamente ele acompanhou um pouco do trabalho do pai dele, acho que principalmente em TV, né? Porque obviamente ele não era nascido quando o Redenção foi feito, nem uma grande feira. Mas assim, eu queria te perguntar o seguinte, querido. Teu pai, né, era muito, muito conhecido na área também por ser um artesão de cinema, tanto que tu até, eu não tinha citado, mas dos filmes que tu produziu e dirigiu, né, tem os filmes que eu não fiz, Bahia Sci-Fi, né, que é sobre a ficção científica na Bahia, o Artesão de Sonhos, que é sobre teu pai. Fala um pouquinho, assim, e também aquele filme de longa-metragem, O Cinema Foi a Feira, que é sobre os bastidores do clássico A Grande Feira. Fala um pouquinho como é que foi, como é que assim, é porque teu pai era muito conhecido, como eu estava dizendo, tem esse lado artesanal de criar equipamentos até, né? A direção de arte, para quem não viu, aconselho ver o Abrigo Nuclear, é um filme de ficção científica e um acabamento super bom e tem assim, uns equipamentos high-tech e foram todos feitos artesanalmente. Tu puxou esse lado também? Como é que é esse teu lado? Tu te considera um cara high-tech ou um cara low-tech? Não, eu sou um cara muito técnico, eu adoro tecnologia, como meu pai era, né? Uhum. Quer dizer, meu pai, quando começou a produzir o primeiro filme dele, o Redenção, a uhum. ideia dele era produzir o filme todo na Bahia. Portanto, que ele uhum. criou a lente Cinemascope e criou uhum. um negócio que ele chamou depois de Magnasson, que não deu certo, né? Naquela época, em 1950 e poucos, eles uhum. estavam começando a introduzir no cinema o filme com uma banda de som magnético, não som uhum. ótico. Uhum. E aí meu pai, ele pegou uma fita magnética e colou do lado de uma película toda, para conseguir também fazer o som aqui na Bahia. Ou seja, ele queria fazer todo o procedimento do cinema aqui em Salvador. Que quando legal. Ele foi rodar o Redenção, ele queria rodar com o som magnético que ele criou e com a lente que ele criou, né? Que era a Igloscope. Igloscope, aham. Uhum. Que tem o mesmo formato, quer dizer, a proporção da Cinemascope. Inclusive, do filme lançado e tal, foi o segundo filme brasileiro a rodar de Cinemascope, o Redenção. O primeiro foi um filme de Zé do Caixão. Mas aí foi com o Cinemascope de verdade, né? Depois, Cinemascope versão Tupiniquim, no caso, versão artesanal que teu pai criou para exatamente, já que não tinha no Brasil, né? Depois que o filme foi lançado, técnicos da Motion Pictures americana vieram uhum. aqui pra Bahia procurar meu pai para saber como é que ele tinha conseguido rodar o filme em Cinemascope, que era uma tecnologia só americana, basicamente, né? É americana e é uma tecnologia muito difícil de alcançar. Sim, e quando viram que meu pai conseguiu fazer o Cinemascope aqui uhum. na Bahia, eles uhum. patentearam, não o nome, eles patentearam o formato da tela, a proporção Entendi. Da tela. Uhum, uhum, e aí ele não podia mais usar a lente, porque a lente tinha a mesma proporção, que é o 235, né, do Cinemascope. Uau. E o tanto que hoje tem vários tipos de scope, né? Tem o Cinemascope, uhum, tem o Panascope, uhum. tem o Ectascope. Cada um com um formato, é uma proporção um formato diferente e registrado tudo copyright. Cada um registrado o seu negócio. Uhum. E meu pai, naquela época, patenteasse o formato, eu provavelmente estaria lá, né? Na Motion Pictures vendendo Cinemascope pra todo mundo. É. E me diz uma coisa, no documentário A Televisão dos Sonhos sobre teu pai, tá? Eu fico pensando o seguinte, né? Obviamente fosse criado por ele, como é que foi na feitura, na realização, na pré-produção, né, desse documentário, como é que foi teu processo de seleção, tipo assim, o que, que eu vou deixar, o que eu coloco na tela, o que eu não coloco, porque apesar de ele ter falecido com 60 e poucos anos, acho que 65, foi que faleceu, 65, morreu em 2001, né, 34, mais 2001. Pois é, ele teve uma vida super, super ativa em várias áreas. Então, como é que foi teu processo de ser? Você imagina, ainda mais tu tendo esse lado afetivo fortíssimo com ele, como é que foi o lance de tu selecionar pra ficar um documentário e não ficar uma minissérie de 30 capítulos? Não, então, é o que acontece. Quando o Artesão de Sonhos, na verdade, ele foi fruto de um concurso de roteiro da Fundação Rucker Vieira de Pernambuco. gente conseguiu uma pequena verba para fazer o documentário, e a gente acabou abordando, a gente não podia abordar, porque não tinha condições de abordar a obra inteira do meu pai, a gente acabou abordando só o lado criativo dele, como é que ele fazia para solucionar as questões do cinema, né? Quando Tocar no Asfalto tem uma cena que o cara dá um tiro, a Gildo Ribeiro dá um tiro na cabeça de Zé Coyó, né, que era o ator. E no plano só sem corte tem a arma do cara, a testa do cara atrás e tem um tiro. Quando atira na hora, sai um filete de sangue da testa da pessoa. A nossa ideia era contar como que em 1960 o cara... Sem tecnologia do... hollywoodiana? É, sem tecnologia nenhuma, sem trucagem nenhuma. O cara consegue fazer aquilo. Orlando Senna diz que eles criaram uma testa falsa. Meu pai criou uma testa falsa com a espoleta e Orlando Senna ficou atrás para puxar a espoleta. E aí você vê na hora o sangue escorrendo na cara assim, do cara. Que legal, sabe? Que legal. Um belo filme, belo filme. Tem planos assim de fazer filmes de ficção e no caso de ter esse, como é que fazer, assim, essa circulação pelo cinema de gênero, porque o cinema, no caso o cinema novo, não era muito considerado por ser um cinema de gênero, no caso, assim, né? Ou seja, flertar ou entrar a fundo, tipo assim, no terror, no suspense, no policial. E os filmes do teu pai, sim, né? Por exemplo, o Redenção, A Grande Feira, o Tocar no Asfalto, por exemplo, tem muito de thriller. É, né? O Massa Traição também. Sim, é porque, sim, verdade, eu ia falar isso, exatamente. Tipo, o Abrigo Nuclear, obviamente, ficção científica, como é que tu vês essa circulação pelo cinema de gênero? Tu tens intenção então, de fazer pai, isso? Meu pai, ele é oriundo do Colégio 2 de Julho, na Bahia, aqui em Salvador, que é um colégio tradicional, e frequentava muito cinema. Meu pai não tinha nenhuma ligação com a universidade, nem com os intelectuais da Bahia, Walter da Silveira. Ah, não? Não tinha? Não tinha? Não tinha. Quando eu era adolescente, não tinha. Era diferente da turma de Glauber. Que a turma de Glauber é a turma do Colégio Central, que montou, que é conhecida como a geração Mapa. Essa geração, que é Glauber, João Baldo, Fred Souza Castro, Gil, essa galera, ela era muito mais ligada às artes. Era ligado a Edgar Santos, que era o reitor, às faculdades de artes. Sim, as artes plásticas e, no caso, o grupo do teu pai era muito mais ligado à cinefilia mesmo. É, os grupos do meu pai eram pessoas entusiastas do cinema e eles nem se conheciam, eram turmas completamente diferentes, de cantos diferentes da cidade. Portanto, quando Redenção foi ser lançado, a outra turma, né, a turma da geração Mapa, começou a criticar, porque eles queriam fazer um cinema conceitual. E meu pai fez um filme, um thriller. Que tinha pelo comercial, né? Que tinha começo, meio e fim, não era meio cabeça, não era pseudo vanguardista. Claro. O filme não tinha nenhuma pretensão. Sim, não era hermético. Não era hermético. É, aí o que aconteceu? Quando o filme foi lançado e foi um sucesso estrondoso, foi aí que Glauber se aproximou dele. Falou, porra, a gente quer fazer, a gente vive aqui na elucubração do cinema e nunca consegue fazer nada. O rapaz ali conseguiu. Entendi. E aí foi atrás do meu pai, eles ficaram muito amigos e acabou que Glauber produziu quase todos os filmes do meu pai. Meu pai se envolveu em quase todos os filmes de Glauber também. Eram muito amigos, moraram juntos e tal durante muitos anos. E eu acho que a força criadora do meu pai e a força criativa de Glauber Rocha... Que legal a forma como tu colocou. Que se juntou nessa panela, né? E produziu o Barra Vento. E que não produziu o Deus Já na Terra do Sol, né? Que é da mesma época, porque a empresa Iglu Filmes aqui de Salvador estava com um projeto de Deus do Diabo e estava com um projeto chamado Montanha de Sete Egos, que é de um filme português que veio rodar na Bahia. E nessa época Glauber conseguiu também apoio de uma outra pessoa para produzir o Deus do Diabo. Aí acabou que a Iglu Filmes, a produtora, produziu o Mutante Sete Ecos com o Rex Schindler, com todo mundo. E Glauber, como já tinha um financiamento que é do marido da Tônia Carneiro, né? Tônia Carneiro? O marido de Ioná Magalhães, produziu o filme. Acabou indo produzir pro outro lado, mas assim, a equipe é a mesma. Todo mundo, Roque Araújo, que trabalhou nos dois filmes, era a mesma equipe, né? E só aí, logo depois, o Redenção. só uma coisinha. O Redenção foi fotografado por quem? Pelo Hélio Silva? Hélio Silva. Na verdade, Redenção... Não, tava certo, então. Eu não me lembrava, tá? Na verdade, é o seguinte. O Redenção, ele foi fotografado, a princípio, por Oscar Santana, que era um parceiro do meu pai. Todas as cenas externas, ele que fotografou. E ah, então a abertura ali na ponte, no trânsito, é tudo as coisas externas foram lá. Quando ele começou a produzir as internas e mandava a película para o Rio ou para São Paulo, não sei para onde ia. Para revelar. Aí voltava sempre a carta, ó, tá muito escuro, não tá dando para revelar, contrate um fotógrafo. Foi aí que eles conseguiram o contato de Hélio Silva e trouxe Hélio Silva para fazer o filme. Entendi. Hélio Silva só rodou as cenas internas do filme. Entendi. E me diz uma coisa, e o filme do teu pai de, acho que é de 89, o Césio 137, Pesadelo em Goiânia, né, que com um elenco assim excepcional, Paulo Betti, Joan Afon, Stepan Nersesian, o Nelson Xavier, que é também um professor em Cuba, o grande Paulo Gorgulho, porque eu me lembro assim que esse filme tinha até em VHS, tá, mas eu me lembro que a cópia, obviamente, a versão não fazia jus ao filme. Né? Vocês têm intenção assim, também de tentar recuperar esse filme? Só por curiosidade. Não, então, o próximo projeto de preservação é exatamente do Césio. Ah, porque tá. Já os outros, o Crime do Sacopan, o Máscara Traição e o Em Busca do Sucesso, ele está muito melhor preservado. Ou seja, dentro do processo de preservação, o Césio é o próximo filme a ser preservado. Sensacional. É o quinto da lista. Agora tem uma curiosidade do Césio. Que é o seguinte, meu pai, ele rodou o Abrigo Nuclear aqui em Salvador, que é um filme que fala sobre energia nuclear. Meu pai era um pacifista. Sim, uma pessoa totalmente, que... muito antes de virar modismo. Antes de virar modismo, ele acreditava mesmo que a energia atômica, por conta da Guerra Fria, ia acabar com a humanidade. Sim. E aí rodou o Abrigo Nuclear em 81, lançou em 81. Tá, foi lançado em 81, mas deve ter sido rodado tipo a partir de 79, né? Começou a rodar em 78. Ah, foi lançado em 81. Uhum. Aí, logo depois do Abrigo Nuclear, meu pai, ele fez um roteiro de um filme chamado Inverno Nuclear, que era... O Abrigo Nuclear acontece já muitos séculos depois da Guerra Nuclear, né? Uau. E eles já estão lá, ninguém sabe que existiu vida sobre a Terra, né? Na superfície. Uhum. O Inverno seria aquela história... Existia uma história do tal dos bunkers, né? Sim. Os grandes países do mundo faziam bunkers para que se tivesse a Guerra Nuclear. Sim, eles chamavam também de Sellout Shelter, que era onde a pessoa se escondia ali. A ideia do meu pai era ir para Brasília para fazer o Inverno Nuclear, que seria o filme logo após a Guerra Atômica, né? A Guerra Nuclear. Entendi, tipo, pós-apocalíptico mesmo. Exatamente pós-apocalíptico, porque meu pai disse que em Brasília ele ia conseguir fazer a maquete e fazer a maquete nevar, né? Nevar na maquete e tal. Seria mais fácil que Salvador, que é uma cidade muito cheia de morro. Brasília é uma cidade planejada. Era melhor fazer a maquete. Foi pra Brasília em 85. Colocou a gente no carro, um monte de criança, e foi pra Brasília. Em 87 aconteceu o acidente nuclear. Ou seja, tudo aquilo que meu pai previa, a má utilização da energia nuclear, ia causar extinção da espécie. Aconteceu a poucos quilômetros da casa dele, de Brasília. Aconteceu em Goiânia. Nossa, aí meu pai imediatamente foi pra Goiânia pra saber, pra começar a pesquisar sobre o filme. Nessa pesquisa, meu pai acabou se contaminando também do Césio. Ele é considerado uma vítima indireta do Césio. Tá, ele faleceu de câncer na garganta, mas eu não sabia que tinha conexão com o Césio. Então, o filme Abrigo Nuclear, Césio 137, foi lançado em 1990. Em 1991, apareceu o primeiro nódulo do meu pai. E ele faleceu de câncer na garganta, mas ele já tinha câncer, ele tinha problema na próstata, ele tinha um caroço nas costas e tal. Entendi. Porque assim, o Césio, o câncer que é causa pelo Césio, você não pode determinar a causa, né? Tipo, tem gente que tá viva até hoje, que teve contato direto com o Césio e não teve nada. Ok. Tem gente que estava no ônibus que o Césio passou perto e contraiu o câncer. Mas você não pode afirmar que foi Não tem como rastrear, né? Não tem como rastrear, porque você recebe a contaminação se o corpo absorve ou não. E por outros motivos também pode você contrair o câncer. Entendi. E ele acabou se contaminando e faleceu em 2001, decorrente dessa obstinação por fazer cinema, né? Entendi. Essa obstinação, essa loucura acabou também matando ele, né? Deus do céu. Tem uma passagem do Césio que eu tive com o Walter Carvalho, que foi o fotógrafo do filme, né? Sim, diretor de fotografia. Ele, meu pai foi com a equipe toda para o depósito de lixo radioativo, né, de Goiânia, que fica em Abadia de Goiânia. Aí eles foram, filmar a placa e tal, não, desse lugar não passe porque é perigo de radiação. Sim. Aí Walter Carvalho não quis passar, falou, não, daqui eu não passo, Roberto, não posso. Aí meu pai pegou a câmera e foi sozinho. Aí foi pro depósito de lixo radioativo. Entendi. Provavelmente ali ele deve ter se contaminado mais. Contaminado, entendi. É, aí ele foi, ele com a câmera sozinho, filmou, trocou, voltou, entregou a câmera pra Valtinho, pra Walter Carvalho. Uhum. E acabou que a cena foi usada no filme, no comecinho do filme, mas ele poderia ter se poupado, né? Sim. Mas, nossa, cara, que história. Querido, assim, ó, a gente só está acabando aqui. Eu queria te perguntar como é que as pessoas podem saber mais do trabalho de preservação. Tu tens, assim, um site, como é que é o do Instituto que leva o nome do teu pai? Tu deixa, assim, uns links, assim, fala pra gente uns links para pro pessoal que está nos ouvindo poder saber mais da carreira do teu pai, da tua carreira e tudo mais. Ó, se procurarem no Facebook Instituto Memória Roberto Pires, vai ter, lá tem a página do Instituto. A gente conseguiu agora preservar os filmes, a gente tem 12 mil DVDs dos filmes do restaurados, cada filme com um extra, legendados em várias línguas, só que a difusão é muito difícil disso. Além disso, a gente tem todos os filmes em Full HD no YouTube, também no portal, no site Instituto Memória Roberto Pires. É só você colocar no YouTube Memória Roberto Pires, Instituto Memória Roberto Pires, você vai achar a página e lá tem o Abrigo, a Grande Feira, Tocaia e Redenção, restaurado em 4K. Em 4K, não, em Full HD. Sensacional. No YouTube, filme completo. Tá. Petros, eu quero te agradecer pelo teu tempo, pela tua atenção. Tá? Muito obrigado mesmo e, sei lá, um grande abraço. Um grande abraço, e se alguém quiser mais informações, entrar em contato, é só me procurar no Facebook, Petros Pires. Petros Pires, não vai ter mais, não tem como confundir, Petros Pires, tá, gente? É, não tem como confundir, aí é só me procurar e a gente bate uma bola e... Maravilha. Os filmes têm que ser vistos. Tá, certamente. Muito obrigado de novo, um grande abraço. Abraço. Tchau. Boa aí, Marco Antônio. Oi, querido. Tudo jóia, né? E que história triste, hein, cara? Poxa, brincadeira, quer dizer, a vida do cara foi literalmente dada, do realizador, foi literalmente dada pelo cinema, né? Eu já vi esse filme do Césio, né? Eu sou super fã do Stéphane Nessezian, mas eu não sabia que, nossa, eu não sabia desse trecho, e o buraco que tu não tem nem como apontar com total certeza, né? Ou seja, não tem como, como é que eu vou dizer assim, largar a culpabilidade. Né? Não tem como. Só tu suspeita, tem quase certeza, mas prova mesmo, quase impossível. Bom, vamos lá. Então tá, vamos começar então, no caso, na nossa garimpagem aqui. Vamos lá, Fofo. De música. Vamos começar nos anos 50 então. The kind of life you're living since you left me. Sure is not the life that you chose. That honky-tonky world is not so flashy. Bright lights and blues is all it really knows. You just sit and wait to be somebody's baby. And it all depends on who will buy the wine. Whoever set them up and tips the waitress. Soon be kissing. will be blind. You'll never know so let you soon be kissing. And it all depends on who will buy the wine. Marco Antônio. Uau, essa canção de 58, praticamente desconhecida, chamada It All Depends. Apesar desse estilo dessa canção bem mais lenta e bem puxado no country, a gente vê nos pianinhos ali a pegada de rock and roll. Obviamente é o Jerry Lee Lewis cantando, não confundivelmente com o falecido Jerry Lewis, chamado Killer do rock and roll, né, o matador. A gente já tinha tocado uma outra canção obscura dele há alguns programas. Ele nasceu em 35, está vivo ainda, e uma coisa interessante é que, olha, com a morte do Chuck Berry, né, e o Little Richard e o Fats Domino basicamente aposentados, dá para dizer que o Jerry Lee Lewis é o último dos grandes ícones do rock and roll dos anos 50, que verdade, ainda está a mil trabalhando, né, contemporâneo do Elvis Presley, do Johnny Cash, do Roy Orbison, do Carl Perkins, que já nos deixaram. Ele ainda está trabalhando a mil, se apresentando na Europa direto, e ele nunca vai ser esquecido como um dos pioneiros do rock and roll, né? A gente tinha comentado aqui no programa, estou triste até bastante, mas ele, né, casou com a prima dele de primeiro grau, tinha 13 anos na época, ficou completamente queimado, né? Várias lojas pararam de vender discos, imagina fazer isso nos anos 50. Nos anos 50. Então, e foi um grande escândalo, e ele traduz totalmente o espírito rock and roll mesmo de ser. Né? Ele pode, teve um filme até feito sobre a vida dele, que era A Fera do Rock and Roll, o nome original era Great Balls of Fire, a gente vai ver um trechinho desse que é um dos maiores hits dele daqui a pouco. Ele está também cerca de mais de 80 trilhas sonoras. Ele, como o filme Sorvete de Limão, que era uma comédia israelense sobre adolescentes querendo perder a virgindade, no clássico Grease, no Cinco da Brilhantina, num filme pós-apocalíptico chamado América 3000, que foi co-estrelado pelo Chuck Wagner. O pessoal que está ouvindo deve se lembrar, ele era o Automan, aquele seriado Automan dos anos 80. E uma coisa interessante que perguntaram para ele, qual o crédito, né? Para quem daria o crédito mesmo de ter virado um cantor, né, um ídolo do rock and roll, quando o nome rock and roll nem existia. Ele falou que ele deve tudo aos pais dele, que deram sempre 100% de força para ele, e compraram o primeiro piano, um piano velho para ele, quando ele tinha 8 anos de idade, e deixaram ele no canto da casa aprender sozinho. Então, é isso aí, Jerry Lee Lewis cantando It All Depends, 58. Vamos tocar um trechinho só do maior feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a shoe. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. That you're my nail down and I twiddle my thumb. I'm real honest, but it sure is fun. Come on, baby. E lá foi. Essa é um clássico, né? E interessante também que na época, nos anos 50, ele com essa música aí, no trechinho que fala, oh, it feels good, né? Ah, que sensação boa. Diz que tinha várias pessoas que gostavam da música, mas diziam, por favor, daria pra tu tirar esse trecho na hora que tu tá tocando? E, obviamente, ele se recusava e se queimava cada vez mais, né? Então, quer dizer, malícia, se hoje em dia malícia ainda, às vezes, dá trabalheira pra quem... Quem faz, não muito no Brasil, né? Mas em alguns países, imagina nos anos 50, quando tudo era considerado, tipo assim, danoso, ou pelo menos com potencial pecaminoso. Vamos para os anos 60? Bora, vai lá. Shala, shala, la, la, la. E aí, Marco Antônio? Essa aí foi Steve Miller Band, o nome da canção Celebration Song, desconhecida no Brasil. Quem fez backing vocals foi uma pessoa, usou o pseudônimo Paul Ramon, e o nome verdadeiro dessa pessoa é Paul McCartney, mega fã do Steve Miller. Ah, tá. É, essa canção é de 69, um dos maiores êxitos do grupo, a gente vai ouvir um trecho daqui a pouco, que é Fly Like an Eagle, de 76, né, esse grupo de São Francisco, eles começaram em 66, e eles podem ser ouvidos em trechos como do filme O Reencontro, né, The Big Chill, no original, Meu Primeiro Amor, parte 2, no Less, de 94, esse lado pela linda Helen Slater, peraí, acho que não ficou, não soube bem legal. O filme, esse Less, obviamente, esse lado por uma cachorra, mas o papel humano, né, por favor, da grande, da belíssima Helen Slater, que foi a Supergirl, não vamos confundir as coisas, por favor. Não, por favor, né? Eu sei que ela não fala português, ela não tá ouvindo agora, mas eu gosto de dizer, pô, acho que eu interpretei a cadela, não foi. Ainda mais que cadela nos Estados Unidos, um apelido é bitch, né? Por favor, não falei isso, tá? Esse grupo, o Steve Miller também pode ser ouvido num filme que eu não curto muito, que mistura desenho animado com atores, aquele Space Jam, que era o jogo do século, um filme de basquete. Muito ruim aquilo. É, achei uma bosta. No Os Sonhadores, do Bernard Bertolucci, e no seriado de TV Miami Vice. Os integrantes da banda hoje em dia, eles ainda estão juntos, é Steve Miller, Norton Buffalo, Gordon Knudson, Billy Peterson, Kelly Lee Lewis, Joseph Wooten e Sonny Charles. Mas eles já tiveram outros 30 integrantes. Nossa. Desde 66. Então, vamos tocar um trechinho do Fly Like an Eagle, de 76? Muito certo. Slipping, slipping, slipping into the future. Time keeps on slipping, slipping, slipping into the future. I wanna fly like an eagle to the sea. Grande Steve Miller Band, né? É, essa música é belíssima. Se eu não me engano, não fez tanto sucesso como o maior sucesso da banda, que foi a Abracadabra, que tem outro programa, a gente tocou até um trecho. Ah, sim. Né, que lá explodiu. Essa fez muito sucesso, mas, se eu não me engano, fez um pouco menos que o Abracadabra, que no caso o Abracadabra é dos anos 80. Vamos para os anos 70? Vambora. Então, ó. Pois é, eu amo essa canção, não foi sucesso algum, é de 75, o nome I Think It's Gonna Last, ou seja, eu acho que dessa vez vai durar. O grande êxito do grupo foi How Long, de 74, a gente vai tocar um trechinho daqui a pouco, mas basicamente o nome desse grupo aí é Ace, A-C-E, ou seja, As. O grupo começou em Sheffield, na Inglaterra, em 72 e durou só até 77. Foi um dos principais nomes do que ficou, dos principais nomes do que ficou conhecido na Inglaterra por pub rock, que era uma espécie de soft rock, né, um rock mais intimista e mais voltado para o romântico, que foi criado como uma espécie assim, de antídoto para o que muitos achavam que estava acontecendo com o rock and roll negativamente, que era virar um arena rock, né? Estava tudo muito bombástico, muita pirotecnia, então esse movimento, diríamos assim, veio como uma espécie de tentar voltar o rock ao básico, né? Ou seja, tipo, back to basics. As origens, né? Exatamente. É. Então, esse grupo aí, pode ser ouvido, né? O Invencível com Mark Wahlberg, é o seguinte, o vocal desse grupo aí se chama Paul Carrack, e ele é o vocal de qual grupo? Aquele grupo dos anos 80 que fez bastante sucesso, Mike and the Mechanics. Sim. Né? Que tu gostas bastante, ele também tem carreira solo, e então o Paul Carrack, que é desse grupo aí, pode ser ouvido, né? O Invencível com Mark Wahlberg, o filme Beautiful Joe, que é Vítima da Sedução, com a Sharon Stone, um filme bacana chamado Let It Be Me, que no Brasil, infelizmente, lançaram com o título de Vem Dançar Comigo 2, então muita gente achou que era uma imitação do Vem Dançar Comigo, e não era, é com a Jennifer Beals e o Campbell Scott, filho do George C. Scott. E vamos tocar um trecho do How Long, que é uma canção maravilhosa de 74. Você disse, né? Sem pirotecnia, sem canhões de luz, sem. Algumas pessoas alegavam que era por daqui a pouco. Ah, o pessoal está criando esse gênero aí, porque na verdade eles não têm apelo para levar, né, sei lá, 20, 30 mil pessoas para os teatros, para os grandes estádios. Mas, por favor, tem que ser um grande valor, né? Isso, né? Eu acho que lembra um pouquinho, até consigo imaginar ele se apresentando meio que lado a lado com aquele Dr. Hook do Share the Night Together. Sim. Sim. Tudo mais, assim, aquele clima romântico, assim, mas as letras inteligentes, mas mais pro lado intimista. Sabe, eu não gosto desse negócio de shows hoje. Hoje em dia é tudo baseado em pirotecnia, exatamente para tapar já a começou, falta de competência. Não, e já, né, começou com o Kiss, isso, canhões de luz, o Diabo 4. Não tem como argumentar. Não tem. Eu sou da época de Low Rolls. Por favor, né? Era o cara, olha, te vira, né? O cara no microfone te vira, né? Four Tops, Temptations, que entravam, cantavam de paletó, gravata. O cara podia fazer um terno bacana e uma coreografia bacaninha, mas era basicamente sozinho ali no palco, né? O resto não tinha nada. Hoje em dia, nem cantar cantam, é só playback. Mas olha, na boa, não tem nem como discutir isso. Não, não dá. Vamos então só pro anos 80 já passar, Man at Work. I looked up on my mother. to look at your school photographs. But I don't have them anymore. I wonder who's in my old college rooms. I'm stuck on my old locker door. I dream of bishops at sea. That it was me, but I wake in fright. I realize I can see it in your eyes. I've only got myself to blame. Aí foi Man at the Work. Canção de 81, Mistérios, eu não sei como não fez sucesso, acho maravilhosa. O grupo australiano, né, que não precisa de muita explicação, grupo super popular no Brasil, proporcionalmente mais sucesso no Brasil, proporcionalmente falando, do que nos Estados Unidos, o grupo Man at Work. O nome dessa canção é I Can See It in Your Eyes, ou seja, dá pra ver nos seus olhos, dá pra perceber nos seus olhos. Os maiores êxitos da banda foi Who Can It Be Now, também de 81, a gente vai tocar um trechinho daqui a pouco. E esse grupo pode ser ouvido, que é o grupo da cria do Colin Hay, o líder do grupo. Podem ser ouvidos em filmes como Valley Girl, que no Brasil era Sonhos Rebeldes, um filme que eu adoro, com Nicolas Cage, representando um punk de Hollywood que se apaixona por uma patricinha da área do San Fernando Valley, na Califórnia. Crocodilo Dundee em Hollywood. Kangaroo Jack, uma comédia francesa que eu gostei bastante, que eu acho lá de 2005, 2006, com Jean-Hugues Ganglade, chamado L'Anniversaire, no Brasil era aniversário mesmo. E interessante que o grupo Man at Work teve também muito sucesso na Dinamarca e na Noruega. Então, vamos tocar só um trechinho do Who Can It Be Now, pro pessoal que estava em Saturno e não conectou. Você estava falando de grupos que fazem mais sucesso em outros países. É o caso do Sing Out Sisters, que fazem um sucesso estrondoso no Japão até hoje. Eles são venerados no Japão, venerados. Tem um até show, hoje? Eu sabia que eles tinham feito bastante sucesso lá. Não, tem um show de 2017 que no primeiro dia esgotaram os 10 mil ingressos. Eu sabia disso, é mesmo? Impressionante, Sing Out Sisters. Uau, eu acho tão bacana isso, né? Porque isso prova, tipo assim, que a pessoa não tá com muita influência de outra, ou seja, o gosto genuíno mesmo, né? Por exemplo, eles fizeram, obviamente, bastante sucesso ao redor do mundo, mas a preferência do brasileiro, né, pelo Man at Work, proporcionalmente falando, como eu disse, fez mais sucesso que nos Estados Unidos, ou seja, não foi uma lança que a gente estava copiando de outro país, né? O pessoal realmente gostou, né? Começou, alguém trouxe, tipo, fita cassete deles, começou a tocar em rádios, muitas rádios eram aquelas rádios mais puxadas pro surf music, e literalmente os caras explodiram. Por exemplo, Australian Crawl, que é uma banda bem legal, obviamente da Austrália também, por exemplo, é desconhecida nos Estados Unidos praticamente. É verdade. E o Brasil fez muito sucesso, ou seja, foi realmente o gosto, né? Uma pessoa levar a fita e cair no gosto pessoal, como às vezes acontece com filmes até, né? Que daqui a pouco tu vai ver, o filme não fez sucesso em tal país e fez aqui, às vezes acontece com comédias italianas até. Sim. E ele fica assim, poxa, que legal que foi genuinamente, né? Não foi um lance que o marketing obrigou, colocou goela abaixo. Mas o Sing Out Sisters até hoje arrebenta no Japão. Eu não sabia, realmente. Sim. É mesmo. Procura verificar que você vai ver até hoje. Maravilha. E a solista deles, assim. A solista deles, me fugiu o nome dela agora, uhum. É amada pelos japoneses. Eu não sabia, nossa. Ó, eu ia me despedir, mas tô me lembrando e falasse que ia ter uma tortura. É o seguinte, nós não temos nada para mostrar de Jerry Lewis aqui, mas é uma música feita, segundo se diz, pelo filho para o próprio Jerry. Ah, tá, o grande Jerry Lewis, the Jerry Lewis and the Playboys. Vai que lá, legal Fufanha. Te lembrar dele agora. Vai lá, Fufanha. Vamos lá. Mais bonito é que muito no clipe, né? E o muito bonito é que todos amam o palhaço, que no fim do vídeo o pai dele entra em cena. Não, sensacional, e esse grupo, eu acho esse grupo super simpático, não foi levado a sério, mas eu acho simpaticíssimo. Se eu não me engano, eles começaram em 65 e acho que até 68. Não, estão na estrada, né? Ainda. Hã? Tá na estrada. Não, assim, no sentido de gravar, né? Foi o auge deles foi aí. Mas foi. Eu sei, eles voltaram, acho que nos anos 80 também. E agora estão outra vez. Ele tá com 71 anos boa, e tá no ar. Na boa. Maravilha. Se eu não me engano, até o Gary Lewis, se eu não me engano, é casado com uma brasileira. Se eu não me engano. Teria que checar isso, mas eu me lembro que até quando teve aquele. Até que a Sasha Separe 2 teve uma participação do Jerry Lewis, né, no filme, esse filme nacional, se eu não me engano, o primeiro contato foi até feito com através da esposa do Gary Lewis. Se eu não me engano, até briga tem sido até o Renzo que falou isso, pode ter sido no ar, mas eu vou checar e a gente volta a falar sobre isso. Agradeço a atenção de todos, obrigado, Fufu, obrigado, João. E até sábado às 8 horas da manhã, bom, quando estaremos juntos novamente. É lógico, tá, que bom, a moleza você vai tomar sopa de minhoca, tá? Ou então você está no colo do Renzo Mora, pomba. Também, aí é mais, exatamente, moleza ainda, tá? Um obrigado, abraço para você. Tchau, querido. Valeu.